posso fazer nada. Você partiu e me deixou nessa roubada. Por isso a correria assuma sua parada. Minha pai, segue a sua estrada. Vejo que sozinho eu não posso fazer nada. Você partiu e me deixou nessa roubada. Por isso a correria assuma sua parada. Sigo a minha, vai, segue a sua estrada. Se manter de pé sem papo de primeiro. Foda-se sua vibe de faça fuleiro. Quem não fala sub em papo de terceiro. Todo mundo fala que é verdadeiro. Desaparta a alma se não é do bang. Quero estar longe de papo de sangue. Pretas vão e voltam como um bumerangue. Sem contar as duras que levam os homens. Mas tá tudo bem, eu estarei longe. Pode ser também que a gente se encontre. Além da sua visão, eu estarei longe. Cê tá ligado? Só vem de bonde. Tá na onda vendo o bicho se esconde. Fala as merda que é tudo no seu nome. Além da sua visão, eu estarei longe. Cê tá ligado? Só vem de bonde. Vejo que sozinho eu não posso fazer nada. Você partiu e me deixou nessa roubada. Por isso a correria assuma sua parada. Sigo a minha, vai, segue a sua estrada. Vejo que sozinho eu não posso fazer nada. Você partiu e me deixou nessa roubada. Por isso a correria assuma sua parada. Sigo a minha, vai, segue a sua estrada. Covardia doida tava na estrada. Vá ligado, essa já esperava. Não caí na marra da sua emboscada. Várias energias nessa encruzilhada. Pneu cantou e o olho num retrovisor. Se o clima ali tá tenso comigo, não tem terror. Boca treme, sabe que é caô. Tá na lata palada daquele se entregou. Mandaram avisar que o bicho vai pegar. Já acenderam vela e rezaram pra Oxalá. Cê pode acreditar, pronto pode ficar. Porque na hora certa a cobrança pode chegar. Se a palavra quebrar, nem vem desconversar. Melhor cê ter certeza e saber de que lado tá. Buscaram as peças lá, mandaram te pegar. Que é pra bater de frente e saber quem que vai mandar. Vejo que sozinho eu não posso fazer nada. Você partiu e me deixou nessa roubada. Por isso a correria assuma sua parada. Sigo a minha, vai, segue a sua estrada. Vejo que sozinho eu não posso fazer nada. Você partiu e me deixou nessa roubada. Por isso a correria assuma sua parada. Sigo a minha, vai, segue a sua estrada.